Até cruzar 2.000 pés da terceira milha, após curva pela direita. Perfil de subida da Euleda, após Leda, bridge é a posição. Controle 120, décima 8, torre 18, 95, acione o código 5511. É chamar o controle, 924. O 924, recula aos 11, controle 1208. 208, 924, bom dia. Torre, está recebendo bom 394. Sim, no 394, após a zona curta, autorizado a alinhar e manter, pistão 0. Ou chanela, 6315. Correto, chanela, sou puxa. Vale pelo puxa. 549, gera em frente, segunda direita, Índia, ponto espera 10, torre 1895, altímetro no 0, no 9, boa viagem. Ciente, o 590 vai conseguir um táxi na Índia, 1895, TP 5490. Para o táxi, o chão é 6253, temos 158 a bordo, 4 horas e 30 de autonomia, só treinando Guarulhos. 158, 430 Guarulhos. Táxi autorizado à esquerda, contornando terminal de passageiros, ponto de espera no 0 via táxi Índia, chame torre 1895, altímetro no 019, boa viagem. Ele de táxi contando terminal Índia para o ponto de espera 1895, obrigado, no chão é 6213. Turno no meio, solo aos 12, chame no 21 da sua nova do braço. Solo dos 9. Salvador azul 4 no meio, boa tarde. Azul 41 no meio, boa tarde. Táxi autorizado via Alfa, chame antes da táxi de LED. Portão será o 03. Para o táxi, turno 333, está com 163 agora, 4 horas de autonomia, Fernando Galeão. 163, 4 horas, Galeão. Táxi autorizado, siga as voas da Avianca, no ponto de espera no 0, torre 1895, altímetro no 0, ou no 9. Tenha boa viagem. Sim, segue o Avianca, no ponto de espera, 2.009, voo no 333. Salvador, boa tarde, papapá, Oscar, Alvin Deleco. Tour 2-0, vento 100 graus, 139. Pouso autorizado, pista no 0, check-in. Turbo pouso, 30 passado, travado. Para informação, o Vazera informou que o local de estacionamento será no pátio militar, não negativo, pátio de autoridade, ok? Ok, ciente, pátio militar. Oscar, Alvin Deleco. Boa tarde, intenção pouso, pistão no 0 ou no 7? É, ou no 0. Gente, após passando externo, baixado e tomado, Oscar 9-Dereco. Após também. Turno 394, veículo 1-4, chamando 2-0-8. 2-0-8. Oi, passou o 0, está na final normal, poderia confirmar o vento? 100 graus, 1-3-9. Certo. Com 3-9-4. Segundo 394. Acena o código 5557. Chamado, senhoreza. Aqui identifica? Identifica. Acena bem, espação. Chama 3283, chama centro Recife, 12545, alterna 12685. 2845, 2085, 3293. Bono 394, acione código 5457. 5457, acionado. 41 no meio, esquerda, direto até o 3, agilizando o táxi, por gentileza. Juliette, portão 3, azul 4. 333, após o Embraer azul, à esquerda, conforme instruída, no ponto de espera 1895, 1009, boa viagem, 333. Faz uma saída da nave azul, segue uma espera, vou no 3. Faz lá. Graus no 2. Não. Ciente. Todo zero, somos na meia, libera esquerda, pode militar. Ao estacionar, a frequência livre. Para esquerda, ao estacionar, frequência livre. Leda da presente, gol no 394. Brise da presente, obrigado. Obrigado por hoje, Leda, gol no 394. Ah, tava achando demais, é pro de Leda então, 394. Exato. Pouso autorizado na 190, Oscar November Echo. Gol 924, chefe na sequência 2545, alterna 12685. 12546, alternado 2685, gol 924, gostaria de bom trabalho. Cinco, quatro, nove, zero, aí me mantém, pistão no zero. Cinco, nove, zero, aí me mantém, pistão no zero. Cinco, nove, zero, aí me mantém, pistão no zero. Cinco, nove, zero, aí me mantém, pistão no zero. Cinco, nove, zero, a linha decola, 25 graus no primeiro. A linha decola, 25 quatro zero. Posso que o November é que na escuta do solo? Você sabe o caminho? Táxi autorizado então até a... Papá, até a Quebec. Na Quebec chame Torre, 1895 para o cruzamento no 735, hein? Claro, já na 213. Solo, Xanero 61142. Solo 90 decolou 20, chega no 20 decimal 8 no voo. 1208, 5490. Xanero do Aeron 42. 1 no secundário, 1 no 3325. 251, 3325, é isso? Firmo. Valeu, obrigado. Controle Salvador, boa tarde, Trip 5490. Trip 5490, boa tarde, contato radar na decolagem, saída Momo, nível 200. Momo 200, Trip 5490. Tá copiar, Recife 350? Negativo. Autorizado então, Salvador Recife, nível 350. Ah, eu vi, ó. Upper 58, pista 10. Decola, mantém a reta até cruzar 2 mil pés, vai terceira milha. Posso? Inicia a curva pela esquerda. Perfil de subida, Pucajama, transição Caju. Controle 120. Decimal 8. Torre 1895, acione 5521. 350, Aperio 58, em frente a 2000, depois à esquerda, Pucajama, Aracajum, 208, 1895 a torre, 5521 no transporte, 6142, continuando o controle 1208. 1208, chame 4 para o espectamento. Chama lá. M2 no 3, autorizado decolar pista 10, vento 100 graus, 1 2 mais. Diz decolar pista 10, M2 no 3. Ou no 333, ali mantém pista 10. Ali mantém, pista 10, vamos 333. Papá, mais leste também, ou tá próxima vez que salta, tá na verdade. Tem, né? Salvador, muito boa tarde, é o 5626. Boa tarde, essa é a minha indicação. Confirma a intenção, esposa 97 ou 90? Esposa 90, cara, tá mantendo para o Salvador, viés conforme instruções de controle Aracaju. Mas apresenta esse código alfa, 11 pelo Dona Uca, senhora registra isso. Gente, dá presente pro hoje pelo. Apresente pro hoje pelo. Mantará 240 na descida, alguma restrição? Não, negativa. É, obrigado. Patrulha de Salvador, muito boa tarde, eu chamo 62 e no 3, cruza 1700 na Dael. Chamo 62 e no 3, contato radar, série Dael, sua para o nível 360. 360 na Dael, chamo 63, 190. Cruzado de coordenar para o Edbridge. Cruzado Leda, da presente. Leda, 63, 12, obrigado. 62, 13. Tráfego 1 hora, 14 milhas, rumo sudoeste. Cruzando nível 050 para 4 mil pés, Boeing 737. 7, já. 5857, desce para 2000 pés, o disco permanece, 3 ADLS, que foi pista 10, reforço estabilizado. Para 2000, chamarei estabilizado 5857. Tip 5626, reforço para descida. Meu horário é o ponto ideal, 35626. Salvador, Oceano 63, para o Oceano Pushback no 8. Tomou pro Oceano 63, para o Oceano Pushback no 8. O 8 é pode aparecer o táxi na 315. Cortará. Controle Salvador, boa tarde, vou no 333. Uno triplo 3, contatada na decolagem, saída da El, suba para nível 360. 360, subindo no triplo 3. Autorizando 44, identifique autorizado e cheia da Mari, desce para nível 050. 131144. Localizado ao Webjet 5857. Complete que não chame torre 11895. 1895, boa tarde. Oi, Salvador, boa tarde, Webjet 5859, Fui LF, visual com a 10. Webjet 5857, pode passar no stand, você trabalha aqui. Chamarei. Trolha? Chame 326, identifique, chega da Mari, desça e mantenha nível 060. Chame 3144, controle. Chame 3144, controle Salvador. Tan 3192, acione código 0445. Cruzar descida para 050. 5857. Galeão, 4 horas. Leão, 4 horas, o POB de 1 no 6A. 4 horas, não, o POB, certo aí? 1-6-0. 1-6-0, copiado, táxi autorizado via Bátio, Índia, quando espera no 0, torre 1895, altímetro no 009. Boa viagem. Obrigado, no ponto de espera, uma boa tarde. Jet Romeo, estamos tendo aqui antes, pai? Papá, papá, mãe, que Jet Romeo, controle. 1333, sub restrito para nível 320. 320, restrito, no 333. Ciência, que a gente faz o tipo do controle. Controle, Salvador, 35 BDN, pode ver. 5626, ciente, desce para nível 070. 070, 070, 5626, Salvador, uma boa tarde. É 3.5 autorizado a alinhar e decolar. Pista 1.0, vento 100 graus, 1.4. Ali decola 1.0. Obrigada. Cinema 3.2000, reduzir velocidade para 2.5.0. Tão 3.192, livre de restrições, desça para 3.000 pés, ajuste no 0.09. Gol no 3.3.3, chame centro, 1.25.1, lanterna, 1.33.2.5. Chanel 326, reduzir velocidade para 2309. Reduzindo agora 2309. 5626, desce para 4.000 países no 009. 4.000 pés. 5626, não tem a velocidade? Mantenha presente velocidade. Sim. 5490, Centro Recife, na frequência 12545, alterna 12685. 12545, 2685, 5490. Chame a 3.5.34.1.20.8. 208, obrigado, bom trabalho. Controle de Salvador, uma boa tarde, hoje é na 6315, passando 1.400 pés. Chame a 3.5, contato radar, saída da EL, sub, mantenha 3.60. Subindo para 3.60, possibilidade de voar da EL ou Leda? Após 2.000 pés, Leda da presente. Prodileda, Ocean é 6.3, obrigado. Então, 3.192, mantenha a presente velocidade até o externo, tem condições? Chamadinho. Enche. Na 3192, desse mantém 2000, autorizado final LS. Era 2000, autorizado final LS, 3192. Matheus, gostaria de considerar as restrições de etapa. Aqui. O Xané 6326, desse mantém 3000. 3226, descendo para 3000. Chamou Solo? 43 ou 648? 648. Bom, 648 sem identificação, desse mantém 5000, ajuste no 009. Aguarde final LS X-Ray, ajuste coisa. Sem identificação, na chegada Mara, aguarde LS X-Ray, ajuste 1009, gol no 648. 1009, identificou, identificou 5000, aguardando final X-Ray da 190, gol no 648. Pronto, gente, daí Mária cola com proa norte, sai paralela final da 10, evitando o eixo, guarda liberações junto ao controle em coordenação para sobrevoo da fonte nova. 4, eu queria confirmar o ajuste? B9, 35626. B9, permanece no 09, até 4000, na proa de pelo. Mantendo a velocidade aqui? Sete, 5626. Seria interessante iniciar a redução agora para mais 1909, o número 3 na aproximação. É, qual é a recomendada? Tem alguma melhor? 190 seria. Tem condições de iniciar a redução para 1909? Afirmo, 190, está ótimo. 190, 190. O Xané 6326, desse mantém 2000. 2000, 6326. 5626, desse mantém 3000. 5626, baixa até 3000. Marutão 3192, o Xané 6326, temos tráfego próximo aí à Duna, a baixa altitude, 500 pés, é um helicóptero. 6326. BD 03, torre 186 da presente, correção 1895, altímetro no 009, formação em curso a serra, vovô Zulu. Hotel Casulo, pronto para decolagem? Sente, decolagem por ponto e risco na porta fora do solo, Hotel Casulo. Trip 5626, sobretudo mantenha presente proa. Se houver falha de comunicações, vou ir para a Simbra na marcação 120. Trip 5626. Mantenha presente proa, está limitado pela 12120 de Simbra. Trip 5626, caso de falha. Afirmo. Então 3192, completo final LS, torre 118, decimal 95. 1895, boa.